calendário batista é o mês da mocidade. E aí nós vamos introduzir a nossa mensagem sobre retrospectiva e planejamento, falando sobre fim de ano e ano novo. Mas nós estamos em agosto. Pois é, mas não faz muito tempo que você estava na virada do ano, 2009 para 2010. E o tempo passou muito rápido. Já estamos no oitavo mês do ano. E agora já estamos caminhando para mais um final de ano. Se você observar bem, faltam agora menos de 4 meses para Natal e Ano Novo. Daqui a pouco já está todo mundo preocupado, tendo que sair, ir nas lojas, comprar o presente que vai ser distribuído no Natal. E aí então vem o Ano Novo. Daqui a pouco está chegando. O tempo está passando muito rápido. Pare para pensar, no finalzinho de 2009, lá no mês de dezembro, você será que não fez alguma promessa? Será que você não fez algum planejamento e ainda não conseguiu realizar no ano de 2010? E você vê que o tempo está passando e você vê que de repente não vai conseguir fazer aquilo que você tinha planejado para esse ano. E aí então vai ficar para o ano que vem. Eu me lembro que eu fiz uma promessa para minha esposa que o dia que eu saísse do banco, eu iria fazer uma dieta. E aí passou-se, e aí no final do ano, e aí no mês de fevereiro de 2009, eu saí do banco. E até hoje ela está me cobrando essa promessa. Eu ainda não consegui cumprir a promessa que eu falei que eu iria cumprir nesse ano. Ainda tem 3 meses, mas eu já estou vendo que dificilmente eu vou conseguir cumprir esse objetivo. Também não faz muito tempo, um dia eu estava lá em casa, e aí eu estava tomando banho, e quando eu saí do banho, eu resolvi inovar no penteado e joguei o cabelo todo para trás. Então fiz um topete, né, a la Elvis. E aí então saí do banheiro, dei de cara com a minha esposa. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu pensando, agora ela vai dizer que eu estou um gato. E ela disse, ha! Tem um enorme fio de cabelo branco no seu topete. Pois é, o tempo passou, o tempo está passando. Não faz muito tempo, e eu sei de muitos que estão aqui, que me viram criancinha. Me viram indo lá na primeira igreja Batista de Santos, sendo carregado no colo pelo meu pai e pela minha mãe. O tempo passou, hoje eu estou com 37 anos e já carrego uma filha no colo aqui para a igreja. Está ali no berçário a minha filha. Então o tempo está passando. O tempo vai passando e ele passa muito rápido. E aí então nós começamos a fazer o nosso tempo de balanço. O que eu planejei? O que eu realizei? E agora? 2010 passando e 2011 chegando. O que eu não consegui fazer em 2010, eu quero realizar em 2011. São dias os quais vivemos agitados e o tempo passa muito rápido. Vamos chegando ao final do ano. E aí são tempos de projetos, de promessas. O que eu quero fazer para o ano de 2011? Mas não importa qual seja o seu projeto para o ano de 2011, o que você pretende fazer, no meu caso, uma dieta, ou se você está pretendendo uma ascensão profissional, o importante é que você tenha projetos contínuos para a sua vida cristã, sem medo de ser cristão. Importante que você tenha projetos definidos para a sua vida cristã, para a sua vida devocional. E vamos ver então desses projetos para a vida do crente. Projetos esses que têm que ser constantes na nossa vida. Passa ano, entra ano, esses projetos têm que ser constantes para a nossa vida. E o primeiro projeto, confiar mais em Deus. A cada dia precisamos estar confiando mais no nosso Deus. Salmo 16, versículo 1 nos diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. O Salmo 37, versículo 5 nos diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Também 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando nós vamos na Bíblia procurar algum exemplo de alguém que confiava mais e mais em Deus, encontramos a história de Davi, o pastor de ovelhas, que matou um urso, um leão, e chegou o dia da batalha contra o gigante Golias. E lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 45 a 47, nós lemos: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Precisamos a ter essa confiança em Deus que Davi tinha. Precisamos aprender a confiar mais em Deus. E às vezes passamos por situações de lutas, de provações, que é justamente para que possamos aprender a confiar mais em Deus. Essa é uma experiência que eu e a minha esposa estamos tendo. Quando a minha esposa ficou grávida, ela fez então os exames que devem ser feitos de pré-natal. E no primeiro ultrassom, deu uma diferença na translucência nucal. E o médico então disse para nós que essa diferença poderia resultar que a criança teria a trissomia 21, conhecida como a síndrome de Down. Então nós começamos a orar, nós começamos a buscar confiar, a buscar ter uma confiança maior em Deus. Depois foram fazendo outros exames e nada foi de anormalidade encontrado no feto. Fizemos até o exame do coração do feto e não deu nenhuma anormalidade. O tempo passou e a nossa filha nasceu dia 3 de setembro de 2008. Nasceu a nossa filha, Estela. E aí então passaram-se os dias, levamos a nossa filha na pediatra e a pediatra começou a fazer o acompanhamento da nossa filha, até que passados mais ou menos uns 2 meses de nascimento da nossa filha, a pediatra então pediu um exame chamado cariótipo. E aí então nós perguntamos o porquê daquele exame e aí a médica ela simplesmente saiu pela tangente. Não, é só para a gente ver se está tudo ok com a menina mesmo, é mais um exame então que estamos pedindo. E então foi feito o exame do cariótipo na nossa filha. Foi recolhido o sangue e aí então passou-se 15, 20 dias, o laboratório ligou para nós dizendo que a quantidade de células naquele sangue era insuficiente. Teria que ser feita uma nova coleta. E aí então foi feita uma nova coleta de sangue da nossa filha. E aí no dia 28 de janeiro de 2009, a pediatra ligou para a nossa casa, falou com a minha esposa e disse: eu preciso que vocês venham aqui hoje no meu consultório. Eu preciso que fazer uma consulta com a Estela. E geralmente isso é meio estranho, a médica ligar dizendo que quer consultar o seu filho. Geralmente é você que liga pedindo a consulta. E aí então ela falou para a Cíntia: preciso que você traga a sua filha aqui. E a Cíntia falou: ok, só que aí o meu marido está trabalhando e só pode ser no seu último horário. Ela falou: não tem problema. E por gentileza, venha com o seu marido. A Cíntia me ligou lá no banco e a Cíntia já percebeu que alguma coisa não estava muito bem. E aí então ela falou para mim que a doutora, a nossa pediatra tinha ligado, pedindo para que então fôssemos ali no consultório. Chegando lá na consulta, antes da nossa consulta, ela estava atendendo uma criança pela primeira vez. Então ali faz aquele exame completo e a consulta acabou se estendendo muito, em torno de uma hora aquela consulta, uma hora e meia antes de nós entrarmos. Chegou a hora durante esse período, minha filha teve fome, era hora de amamentação. Então minha filha começou a ser amamentada pela minha esposa. Só que chegou no meio da amamentação, terminou a consulta anterior e tivemos então que entrar no consultório. Então, para você que espera ser pai e mãe, nunca interrompa a amamentação do seu filho. A consequência é drástica. E naquele dia acabou sendo. Chegamos, entramos na consulta, ela começou a examinar a minha filha e no que a amamentação tinha sido interrompida e mexe e remexe na minha filha, não teve jeito. O alarme foi acionado. Consultório no 8º andar, provavelmente quem passava pelo térreo ouvia a lamentação da minha filha. E não teve jeito da minha filha parar de chorar, até que a médica, no meio daquele berreiro todo da minha filha, não aguentou mais, deu para nós a notícia. No dia 28 de janeiro de 2009, nós sabíamos então que a nossa filha, conforme o resultado do laboratório, era portadora da síndrome de Down, a trissomia 21. Ela tentou nos acalmar e não conseguia, também não conseguia acalmar a nossa filha, e nós então precisávamos sair ali do consultório. Saímos do consultório, imediatamente no que saímos do consultório e acionamos o botão do elevador, a minha filha parou de chorar. Eu acho que a minha filha também queria sair do consultório naquele dia. E nós entramos no elevador. E ali então, quando entramos no elevador, não conversamos nada. Eu e a minha esposa não trocamos palavra nenhuma. Mas ali, Deus começa a trabalhar na nossa vida. E você vai ver como é bom confiar mais em Deus. Segundo lugar, tenha como segundo projeto para a sua vida, orar mais. Efésios capítulo 6, versículo 18, nos diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo aqui reforça aos crentes da igreja de Éfeso, para orarmos em todo tempo, uns pelos outros, por todos os santos. E em 1 Tessalonicenses 5 a 17, Paulo também dá essa ordem, orai sem cessar. Ele está dando instruções para a igreja que aguardava ansiosamente a vinda de Cristo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. E aí nós vamos buscar na Bíblia exemplos de oração. E nos lembramos lá do povo de Israel no cativeiro do Egito. E lá em Êxodo capítulo 2, versículos 23 a 25, nós vemos que o povo, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. O povo de Israel clama por libertação. E no capítulo 3, versículos 7 a 8, Deus então chama Moisés para ser o líder do povo naquela libertação. E diz, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci livrá-lo, para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir à terra prometida, a terra boa e larga, terra que mana leite e mel. É assim que Deus age. Quando oramos, Deus, ele sabe o momento certo de responder à sua oração. E Deus, ele vê, como diz lá em Êxodo 3, 7, 8, tenho visto, Deus vê. Tenho ouvido, Deus ouve. Conheci as suas dores, Deus conhece. Deus vê, Deus ouve e conhece a sua aflição, a sua angústia. E aí então, no versículo 8 diz, portanto desci para livrá-lo. Deus age. Quando nós soubermos do problema da nossa filha, então nós precisamos fazer uma série de exames médicos, porque quando a criança tem síndrome de Down, ela fica com uma saúde mais debilitada, quando ela tem a síndrome de Down. E aí então, nós precisamos fazer alguns exames. 50% das crianças que nascem com síndrome de Down, elas nascem com uma cardiopatia congênita, e aí o caso é cirúrgico para corrigir. Então nós fomos fazer os exames da nossa filha, e como eu disse, o primeiro exame que foi o fetal, não deu nada no coração, e depois ela fez um novo exame e também não deu nada no coração, para a honra e glória do nosso Deus. Quando foi fazer o exame do ouvido, porque a síndrome de Down também pode afetar a audição, também fez todos os exames ali para o ouvido e também não foi detectado nenhum problema no ouvido da nossa filha. Levamos ela no neurologista e os seus movimentos estavam todos ok. No dia 11 de fevereiro de 2009, nós levamos minha esposa, juntamente com os meus pais, que estavam aqui passando os dias conosco, e a minha cunhada, foram no oftalmo, foram levar a nossa filha, porque a criança com síndrome de Down também pode nascer com problemas de visão. E aí então, minha filha foi levada ali no oftalmo, e aí ele pegou e examinou a nossa filha, e disse que a nossa filha tinha catarata nos dois olhos. E uma miopia decorrente dessa catarata, e ele disse, o caso é cirúrgico. Vocês não têm jeito, vai ter que operar a visão de sua filha. Ele pegou então e escreveu uma carta para uma clínica ele estava nos encaminhando para aquela clínica que seria mais apropriado o caso da cirurgia naquela clínica, já especializada até em oftalmologia infantil. E ele pegou e escreveu uma carta ali para os médicos e disse: você pega, marca consulta nessa clínica e entrega essa carta ao médico. Minha esposa então saiu da clínica e imediatamente foi para essa outra clínica para marcar consulta. E todas as vezes que nós ligamos ali para marcar uma consulta, geralmente demora de 40 a 50 dias. A minha esposa chegou ali na clínica para marcar uma consulta e aí então a secretária disse: olha, sua consulta então está marcada para amanhã. Então já foi a providência de Deus, marcando então a consulta para o dia seguinte. Chegou então no dia seguinte, hora da consulta, minha esposa chega, explica o problema ao oftalmo, entrega a carta que o oftalmo anterior tinha escrito, e aí então aquele oftalmo da clínica examina a visão da nossa filha, examina e reexamina, e diz para minha esposa: mas afinal o que foi que ele disse para você? O que ele me disse, a minha esposa respondeu: o que ele me disse é o que está aí na carta, que a nossa filha tem catarata e precisa passar pela cirurgia. O oftalmo então disse para ela: eu não sei o que foi o que ele viu aqui, mas eu já olhei o olho da sua filha mais de uma vez, estou olhando de novo e examino, sua filha não tem nada no olho, a visão de sua filha é perfeita. Marcou para um mês depois um mapeamento da retina monocular. Ao sair dessa clínica, minha esposa então ligou para mim lá no banco e disse: Marcos, nossa filha não tem nada na visão. O doutor olhou, leu a carta do médico, ele olhou, examinou e não tem nada. E aí eu do outro lado da linha disse para minha esposa: nada? Mas que estranho, não? E a minha esposa disse para mim: estranho por quê? Eu orei a noite inteira para que isso acontecesse. Imediatamente acende aquela luz, né? Podia ter ido dormir sem essa. Mas que bom que eu ouvi aquilo. Porque realmente nós precisamos aprender a confiar mais em Deus. E precisamos orar mais. O que era uma catarata para o médico dos médicos? O que é uma catarata para o Deus Todo-Poderoso? E naquela noite, não tenho dúvidas nenhuma de que a minha filha foi curada por Deus. Teve a sua catarata tirada dos seus olhos. Porque naquela noite, uma mãe orou de joelhos a noite inteira. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie mais em Deus, ore mais. Tenha isso como projeto contínuo para a sua vida. Em terceiro lugar, tenha como projeto para a sua vida ler mais a palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículo 8 nos diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Antes, medita nele dia e noite. Salmo 1, 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Precisamos ler mais a Bíblia, precisamos ter mais tempo de meditação, de estudo da palavra de Deus. Esse aqui é o livro da nossa regra de fé e prática. Esta é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra. Precisamos ler, meditar. Não deve se apartar da nossa boca e devemos sempre estar meditando. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um dos grandes pregadores do século XIX, Moody, dizia: ou este livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar deste livro. Precisamos ser como os crentes bereanos. Atos 17, versículos 10 a 12. Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa por Bereia, juntamente com Silas, e ali anuncia um evangelho na sinagoga dos judeus. E a Bíblia diz que estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica. De bom grado receberam a palavra e foram examinar cada dia nas Escrituras para ver se era realmente o Evangelho da verdade. De sorte que muitos creram, mulheres gregas de classe nobre e não poucos homens. Os crentes bereanos, um exemplo para nós de crentes que foram examinar na palavra de Deus o autêntico Evangelho de Jesus Cristo e ali entregaram a sua vida a Jesus. Quando nós ficamos sabendo do problema da nossa filha, então foi através da palavra que nós tivemos respostas. O porquê disso? Em Êxodo capítulo 4, versículo 11, e disse-lhe o Senhor, Deus está chamando Moisés para a obra e Moisés está querendo fugir da responsabilidade. E lá no capítulo 4, Moisés então fala que ele é pesado de língua. E aí então Deus diz para ele, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E ali então pude entender, quem fez a minha filha, portadora de uma necessidade especial? Foi Deus. Minha filha é uma criatura de Deus. E aí eu fui saber entender isso, o porquê. E aí eu fui encontrar a resposta na palavra de Deus. João capítulo 9, versículos 1 a 3. Jesus cura um cego de nascença. E aí então os discípulos, vendo aquele cego, perguntam para Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Os pais ou ele? E aí Jesus diz, nem os pais e nem ele. Mas ele nasceu assim, para que nele fosse manifesta a glória de Deus. E aí eu pude entender que a minha filha, ela é portadora da síndrome de Down, para que nela sejam manifestas a glória de Deus. No ano passado, em 2009, minha esposa, ela é professora na APEC, Aliança para a Evangelização de Crianças. E ano passado ela teve uma aluna chamada Débora, lá do Guarujá. E a Débora também teve um problema no seu nascimento, teve uma insuficiência de ácido fólico. Então a Débora ela tem uma dificuldade no andar. Ela anda mesmo sem auxílio de muletas, por exemplo, mas ela tem uma certa dificuldade no andar por causa desse problema. E a Débora então começou a fazer a APEC. E aí então ela era aluna da minha esposa. E quando nós soubemos do problema da nossa filha, nós também queríamos assim, de alguma maneira saber como falar da palavra de Deus para a nossa filha. Aí, então nós descobrimos que a APEC São Paulo tem um pastor, pastor Edilson, e o ministério dele é justamente com crianças portadoras de alguma necessidade especial. Então o pastor Edilson, ele prega o evangelho para crianças com síndrome de Down, crianças autistas, crianças cadeirantes. Então, esse é o ministério do pastor Edilson. E, ano passado, ele deu um curso em São Paulo sobre evangelização de crianças portadoras de alguma necessidade, o curso. E aí, então, nós fomos para São Paulo assistir a esse curso. Eu fiquei sabendo desse curso porque eu procurei por causa da minha filha. E aí, então, colocamos o aviso na APEC e essa Débora resolveu também fazer o curso. E naquele dia, durante o curso, a Débora chegou para mim e disse, hoje Deus me mostrou qual é o meu chamado missionário. Trabalhar com portadores de alguma necessidade especial. E tudo isso começou por causa da minha filha. Por causa da minha filha que eu fui pesquisar e descobrir que tinha esse curso. E aí então essa Débora também se interessou e também fez o curso. Tudo começou porque a minha filha é portadora da síndrome de Down. E aí eu pude ver que a glória de Deus se manifestando na vida da minha filha, que ainda, agora nesse mês de setembro, vai completar 2 aninhos. E assim a Estela já começou, antes dos 2 anos de idade, a manifestar a glória de Deus na sua vida. Em quarto lugar, nós vimos confiar mais em Deus, orar mais, ler mais a palavra. Em quarto lugar, pregar mais a palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 2 nos diz que pregues a palavra, instes, insiste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Pregue com toda a firmeza de ânimo e doutrina. Pregar a palavra. Nós precisamos evangelizar mais. O mundo está perdido. Uma vez eu ouvi uma mensagem, um pastor que é envolvido no trabalho de missões, e ele diz que 97% das pessoas que morrem no mundo estão indo para o inferno. Somente 3% são salvos por Jesus Cristo. Precisamos nos comprometer mais com o Evangelho, em pregar a palavra de Deus. No dia em que recebemos a notícia da nossa, que a nossa filha era portadora da síndrome de Down, no dia 28 de janeiro de 2009, como eu disse para os irmãos, eu e a minha esposa entramos no elevador e não trocamos uma palavra. Eu não conversei com ela, ela não conversou comigo. Apenas olhávamos para a nossa filha. Descemos. Quando chegamos em frente ao semáforo, esperando o semáforo de pedestre abrir para atravessarmos a rua, para pegarmos o nosso carro. Naquela quarta-feira, por volta das 9:30 da noite, Deus tinha tocado no coração de um jovem, de uma igreja ali de Santos, para evangelizar na Praça Independência, no Gonzaga. E aquele jovem estava entregando folhetos aquela noite. E naquele momento, quando eu e a minha esposa paramos para atravessarmos a rua, esperando o semáforo abrir, aquele jovem simplesmente estendeu a sua mão para nós e nos deu um folheto. Eu peguei o folheto e diz o folheto: Jesus não quer consertar a sua vida. Ele lhe quer dar uma nova. E naquele momento, eu e a minha esposa pegamos aquele folheto e pudemos ter o consolo vindo do alto. Um jovem que naquela noite dispôs a sua vida, colocou sua vida no altar de Deus para evangelizar, e como o folheto abençoou um casal de crentes. Como o folheto pode ter abençoado muitos que estavam passando ali, que ainda não tinham Jesus. Esse folheto abençoou quem tinha Jesus. Abençoou, porque ali nós tivemos a certeza de que poderíamos lançar toda a nossa ansiedade, porque Deus iria cuidar de nós. E como Ele tem cuidado. Esse folheto, um jovem estava entregando, e muito nos abençoou. Portanto, o que eu quero deixar para os irmãos é: nunca saia de casa sem um folhetinho no bolso. Sempre entregue um folheto. É para o caixa do supermercado, é para um balconista da farmácia, da papelaria. Não sei. Sempre você vai ter a oportunidade de estar entregando um folheto. Naquele dia foi o consolo que nós tivemos. Logo ao sair do consultório, nós recebemos um folheto que dizia, que anunciava a palavra de Deus. E foi ali que nós pudemos então ver que nós poderíamos confiar em Deus. Como muito nos abençoa, como muito me abençoa relembrar essa história. Naquele dia, naquela quarta-feira, quando descemos do elevador deprimidos, quando descemos tristes, sem trocarmos uma palavra um com o outro, mas naquele momento um jovem nos abençoou, simplesmente entregando o folheto. E esse folheto que nos renovou o ânimo, sabendo que Deus estava conosco. Pregue mais a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. E em quinto e último lugar, tenha como projeto para a sua vida ter mais comunhão uns com os outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ali na foto não está muito nítido para os irmãos, mas ali é uma foto no carrinho, é a minha filha, e do outro lado, e do lado dela, é uma garotinha que está no andador. Nós descobrimos uma igreja lá em São Paulo, quando nós soubemos o problema da nossa filha, nós então começamos a pesquisar e descobrimos que uma igreja lá em São Paulo tem um ministério específico para portadores de deficiência em geral. Então, todo domingo, chegam vários cadeirantes, chegam portadores de síndrome de Down, autistas, gente com paralisia cerebral, todos ali para ouvir a palavra de Deus. Aquela igreja tem um ministério específico para isso. E aí nós fomos visitar essa igreja, e essa menina, ela é dessa igreja. A irmã dela já está no céu. Também era portadora de uma deficiência, paralisia cerebral, mas que conheceu o evangelho, entendeu a mensagem do evangelho, foi batizada e depois Deus a chamou. Então eu sempre gosto de registrar essa foto. E levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ter mais comunhão uns com os outros. Precisamos nos interessar mais uns pelos outros. Precisamos saber da real necessidade de cada um aqui. É normal nos cultos de oração nós chegarmos aqui e fazermos o pedido. Peço a Deus pela minha vida espiritual, pela minha vida profissional e pela minha família. Aí vai o outro irmão. Eu peço a Deus pela minha vida espiritual, pela minha família e pelo meu emprego. Aí vai o outro. Eu peço a Deus pela minha vida espiritual, pela minha família, e no momento eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Então, que Deus me abra uma porta. Aí vai o outro. Eu peço a Deus pela minha vida espiritual, pela minha família e pelo meu emprego. E sempre é vida espiritual, família e emprego. Mas por quê? Qual o problema? Precisamos nos interessar mais pela vida dos irmãos. O irmão está passando por algum problema na sua família? Por quê? O que podemos ajudar? O que podemos lhe socorrer? Vamos orar juntos pelo problema? Qual o real problema? O irmão está desempregado, o irmão está no emprego, está insatisfeito com o seu emprego? Precisamos orar? Precisamos então compartilhar, levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu tive um exemplo muito grande disso para a minha vida. No dia seguinte, 29 de janeiro de 2009, eu cheguei no banco e ali então, antes de começar o expediente, eu compartilhei com a minha chefe. Eu cheguei para ela e falei assim, nós ontem fomos no pediatra e ficou constatado que a minha filha é portadora da síndrome de Down. A minha chefe, ela absorveu aquilo de tal maneira que ela começou a chorar. E foi interessante que aí todos os outros funcionários que chegavam iam falar com ela, então ela absorveu aquilo de tal maneira que aí pensava que ela que estava com problema e não eu. Que aí eu não estava mais chorando e sim ela estava chorando. Então todos chegavam para ela e perguntavam, está tudo bem? Aí ela dizia mesmo ao choro, está tudo bem. E aí então quando pudemos voltar a conversar, ela disse para mim, tudo o que você precisar, você está liberado. Se você precisa chegar mais tarde, chegue mais tarde. Se você precisa chegar mais cedo, sair mais cedo, saia mais cedo. Se você precisar sair no meio do expediente, saia, depois você volta. Se não der para voltar, não tem problema. Você está liberado. Sua filha, em primeiro lugar. E isso aconteceu no mês de fevereiro inteiro, meu último mês ali no banco. Todas as vezes que eu precisei chegar mais tarde, eu cheguei. Quando eu precisei sair mais cedo, eu saí. Quando eu precisei sair no meio do expediente, eu saí. Dou graças a Deus pela vida dela. Interessante que no dia 19 de março de 2010, esse ano, eu estava vendo o jornal Hoje, o jornal que dá no horário do almoço, e havia uma matéria chamada Batida de Caminhões. Então, um caminhoneiro saiu daqui de São Paulo e foi em direção ao Espírito Santo. E outro saiu do Espírito Santo em direção a São Paulo. E aí, quando estavam na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, se não me engano, houve o choque entre esses dois caminhões. E aí, então, o caminhoneiro que se envolveu na batida saiu desesperado para socorrer o outro caminhoneiro envolvido na batida que ficou preso às ferragens. Qual foi a surpresa dele? Que ao ver que o outro caminhoneiro na batida era o próprio irmão, preso nas ferragens. Então, um irmão sai de São Paulo e o outro de Espírito Santo, e os dois caminhões bateram no outro. O desespero, mas no final a matéria diz que ambos estavam bem. E aí a gente traz isso para o nosso contexto de igreja. Nós somos irmãos. E quantas vezes nós entramos em conflitos como se fosse a batida de caminhão? E fica aquele irmão preso nas ferragens. Essa história teve um final feliz. E eu espero que todas as vezes que se você ter algum conflito, ou se você tem algum conflito com seu irmão, que essa história tenha um final feliz. Vai lá tirá-lo das ferragens. Vai lá socorrê-lo. Vai lá restaurar a sua comunhão com ele. Leve as cargas uns dos outros. Isso faz parte do nosso convívio, da nossa comunhão. Concluindo, irmãos, faça a vontade de Deus. Projeto profissional é uma consequência. Você é um crente salvo por Jesus Cristo, então sua primeira missão aqui na terra é fazer a vontade de Deus, é anunciar o Evangelho. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que você hoje tenha como objetivo na sua vida fazer a oração de Josué. Lá no capítulo 24, versículo 15, a última parte do versículo, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja, a partir de hoje, uma realidade na sua vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que quando chegar aquele grande dia, você possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora aguardo a coroa que está me reservada, a coroa da justiça, para todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. E se você ama a vinda de Jesus Cristo, então tenha como projeto para a sua vida confiar mais em Deus, orar mais, ler mais a palavra, pregar mais a palavra de Deus e ter comunhão uns com os outros. E aí vai chegar o grande dia que você poderá dizer, frente a frente a Jesus Cristo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe.